eu de saco cheio. Não aguento mais ouvir falar merda, meu filho. Haja saco pra aguentar essa faculdade. Não dá pra acreditar que isso não é verdade. Thank you.